Essa é pra falar de amor. Pare de dizer, eu estou tão diferente. Pare de falar que o nosso amor vai acabar. Estou aqui sozinho, sem você no meu caminho. Preciso te dizer que eu não vivo sem você. Preciso de você, só você não pode.